Salvador, azul 4959, estamos no nosso pátio 3, pronto, puxa essa lamenta. Azul 4959, autorizado, se tiver que acionar, pode estar. Autorizado 4959. Pronto, o altímetro 0020. 0020, deu táxi, ponto de espera azul 2500. Estamos na frequência da torre? A frequência que o senhor está, mantém a frequência. Não, entendeu. Salvador, Chané 6313? Chané 6313, prossiga, pronto para o chuveiro de funcionamento. Ah, excelente, senhora, temos uma ocorrência médica a bordo. O senhor poderia solicitar o serviço médico da Estrela, por favor? Afirme, não compreendi. Chané 6313, você está pronto para o chuveiro de funcionamento? Infelizmente, temos uma ocorrência médica a bordo. O senhor poderia chamar o médico da Estrela, por favor? Afirmo, só confirmando a natureza da emergência, por gentileza. Parece que é alguma coisa tipo infecção, alguma intoxicação, algo parecido. Depois está mal. Meia 313, informamos que já entramos em contato com o enfermeiro via telefone e já está ciente e prosseguindo para o atendimento da solicitação, ok? Ok, muito obrigada, você não é 313. Azul 5001, pode esperar, decolagem imediata, se autorizado. Azul 5001, autorizado ANA e decolagem para o 90. Ventou no 50 graus, no 59, informa o Boeing 737 aproximando no 0, passando Duna no momento. Afirmativo, decolagem imediata, 5001. Salvador, Azul 4959, com 71 a bordo, 2 horas e 45, alterna Salvador, pronto para o táxi. Via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro no 020. Via parte 1 no Índia, o 4959 chama pronto e centro de ajuste no 020, 4959. Toma torre 1895 com 1723. Obrigado, senhor, boa noite. Bom. E pistola, reporte táxi. Centro, reportada para o táxi 2774. Salvador, voo 1723, está na final, estabilizado, visual. Bola 723, tráfego avistado, QNH 1000, continue a aproximação, informo Embraer 190, iniciando decolagem da pista 10. Paciente 1020, fazendo autorização gol 1723. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-7-9. Livre pouso, pista 1-0, gol 1-7-2-3. 2-5-0-0-1, decolou 3-2, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado. Que é aquele fone, prosseia. Inglês, que é aquele fone, 7, mantenha sem aerodivô visual via corredores, aciona o transponder 0141, ajuste salvador no 020, reporte passando parito. 0141, chamada passando parito, Luiz, tem que falar. Patrulha Azul 5001, boa noite. Azul 5001, boa noite, contato radar, subo para nível de voo 300, voo direto Leda. Direto Leda 300, Azul 5001. 34, aguarda POP, prepara a saída PUCA. Saída PUCA, guardando POP do 134. Tango esquente uniforme, confirme se eu tô a notificação de voo? Positivo, senhora. Aciona 0141 e fiz a notificação para aos 30. Esquente, copiado. Confirme o POB, o esquente uniforme? 04. Esquente. Azul 2774 para o táxi, 38 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Sierra Bravo, Vitor Tango. Somente para ver? 38 a bordo. É, está aqui, teve abaixo 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 1020. Gente, via pátio Índia, tempo de espera da 1-0, 2774. O 4959 está ingressando na Índia, com pronto, 0-0. 1-7-2-3, solo 3-5, libere direito, mantém escuta, taxi via alfa, reporte antes da Juliette. 7, vai livrar na Foxtrot à direita, vai para o sinal e reporte antes da Juliette, gol 7-2-3. 1-4-9-5-9, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento 1-6-0 graus, 1-2-9. Então livre, alinhar e decolar, 4-9-5-9. Azul 5001, após o desvio, voo direto Okinawa. Voo 1134, copia. Pronto, copia, voo 1134. Cruzado Maceió, nível 350, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Tuca, transição Caju. Depois do 1-7, a primeira via, após conforme rota, transponder 5-0-1-2, controle 1-2-0, decimal 8. Zero. Primeiro via por Zulu 1-7. Decola a pista 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Puca, Caju, ação 5-0-1-2 e controle Salvador 1-2-0-8, ao gol 1-1-3-4, posição 2. 1-1-3-4, confirmando Puca, Jamo, Caju e o nível é 3-5-0. Ok, autorizado o nível 3-5-0 e a saída é Puca, Jamo, Caju, gol 1-1-3-4. Direto Duna 2010, o ajuste no 0200, whisky uniforme. Direto Duna 2000 pés, whisky uniforme no 0200. Seja na frente. 1723, autorizado táxi de Alfa e Juliette até o gate 04. Alfa e Juliette para o 04, gol 1723. Azul 2774, ponto espera da 10 pronto. Azul 2774, autorizado alinhar e manter pressão a zero. Alinha e mantém, azul 2774. Azul 2774, aceito nível 140 para evitar espera. Informo que a aeronave que decolou à frente tem o mesmo perfil de saída, mesmo nível. Gente, então nível 140. Gente, azul 2774, autorizado alinhar e manter aguardando para decolar. Alinha e mantém, azul 2774. Uniforme autorizada, sinal aliança e reabastabilizado. Tomará o esquema de forma. 4959 decolou 38, chama controle 1208, bom voo. 1208-4959, boa noite. Controle azul 4959, perfil da Coral 1 Bravo. Contato radar, se você quiser me dizer 160, vou direto Coral. 160, direto Coral 4959. Azul 5001, chama o centro Recife, frequência 1238, decimal 35, alterne 1238, decimal 8. Ok, ciente, com centro Recife 1235, alternando 1238, graças a Deus, até a próxima. É. Autorizado decolar, pistão 0, vento 1,60 graus, 1,09. Autorizado decolagem, azul Salvador, Chané 6313 para o táxi, tem 134 a bordo, autonomia de 5 horas e 50 minutos, 0550, alterno Galeão. Azul 2774, decolou aos 41, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, azul 2774, boa noite. Chané 6313, autorizado táxi via parte 1, Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 1020. Pate 1 no Índio vai chamar pronto ao Justi 1020, chama na 313. Foi o Whisky aqui no Tron. Nossa posição 2 para o Chibag estacionamento. Bom, 1134, aguardo para o Chibag com a vez. Sempre vamos 34. Foi o Papatango Whisky aqui no Tron. Tango Whiskey, Ike Uniforme, continua a aproximação, complementação de pouso 1-0-1-7. 1-7. A gente reporte para cancelamento. Demorado. Abraço, Cacau. Outro que é? Cezinho, eu escrevo isso. Ah, vovó, doutor. Dona Viada, aqui, um abraço. Uniforme, confirme chuva sobre a sinal 1-0. Não, estou em condições visuais, aguardando um pouco para cancelar. Quente. Uniforme, cancela da presente, prosseguir para uma base de revisão 1-7. Uniforme, cancelou 4-2, autorizado base pela direita, 1-7, com curva pela esquerda, reporte final 1-7. Câmara final, 1-7, uniforme. Eu tinha só uma identificação, veio chegada a Bomé de 1, desça para nível de voo 050. É 050, veio a Bomé de 1, tá 3600. A projetora, tá 3600. Três, boa noite, autorizado ANI, mantém pistola 0. Ali mantém pistola 0, Canemé 313. Check uniforme, autorizado pouso 1-7, vento 1-7-0 graus no norte. Uniforme. Canemé 313, autorizado ANI, decolar pistola 0, vento 1-7-0 graus no norte. Linda, colocar 1-0, Canemé 313. O 1-1-3-4 prossiga para o Chubeck, reporte o táxi. Autorizado, Chubeck, 1-1-3-4. Check, uniforme, confirma o FAT? É pro FAT 5, senhor. Está ingressando agora no final da 1-7, baixa a checar. Tente confirmado, autorizado o pulso, vento agora 1-7-0 graus, 1-1-9. Uniforme. Canemé 313, decolou 46, chama controle em 1-2-0-8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Check uniforme, solo aos 46, autorizado backtrack, taxi até o 45, reporte pista livre. Vai fazer o backtrack, chamar a pista livre. Boa noite, contato Rabat, chega para o nível de voo 360. após 2000 pés, autorizado direto Leda. CS é autorizado a subir ao nível 360 e após 2000 pés, direto Leda, Chané 6313. Salvador, boa noite, Tupã 4738, informação Alfa para Fortaleza, pronto sua cópia na posição 10. Tupã 4738, aguarde, cobra, prepara a saída, Puka. Aguardando, 4738. Pé 3600, autorizado Duna, desce para 2000 pés, ajuste a 0 no 1020, autorizado sinal elétrico, repasse estabilizado. Mantido, autorizado direto Duna, autorizado elétrico spray, repasse estabilizado, na 3600. Mon, transição Fruti, vocês do 19 a primeira aerovia, após conforme rota. Transpondem 5016, controle 120, decimal 8. Poderia confirmar qual a saída para o 4732? Com transição Fruti. Com transição Fruti, 4732. É, autorizar 370, é, upper 19, decolada 10, curva esquerda, na com transição Fruti. 0016, transpone o controle 1208-4732. 4738, cotejamento correto, reporte pronto para o puxo back acionamento. Torre Salvador, gol Unono 34, POB 161, autonomia, 2:33, alternando São Gonçalo, próprio táxi. Confirme somente alternativa. Alternativa é Serra Brava, Serra Golfo, São Gonçalo do Amarante, com 2:33 e 1161, o PLB. 1134, taxi é via Índia, ponto de Parixão, ponto altímetro 1020. Vivo táxi é Índia até o ponto de Parixão, 1134. Chané 6313, em caso de desvio, espaço mesmo pela esquerda, informe o traço do 20014 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 115 para 140, aça tango 72, traço de adicional posição de 1 hora, 24 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 125 para 160, também aça tango 72. Chané 6313, por enquanto sem previsão de destino. Chané 6313. Chané 6313. Chané 6313. Chané 6313, completo sinal, chama torre, 1-1-8-95. Salvador, boa noite, gol do 354, estabilizado, final, ele é destruída, 1-0. Gol na 354, teste revistado, altímetro 1-0-2-0, autorizado, pouso pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-7-9. Ele pouso pista 1-0, ajuste 1-0-2-0, gol do 354. Bom, 1-1-3-4, visual com tráfego nacional? Afirmativo. Após o pouso da aeronave, autorizado a NIA e manteve-se no zero. Após o pouso da aeronave, a NIA manteve-se no zero. Bom, 1-1-3-4. Olha, azul 2774. Prossiga, azul 2774. Solicita nível final 180. Sente, submetendo o vídeo voo 180, azul 2774. 180, azul 2774. Salvador, boa noite, voo 1098, cruzou 210 para 150. Voo 1098, boa noite, autorizado direto Bruna, busca para o nível 050, ajuste no 020. Está presente voando Duna, confirme o nível autorizado, 50? Afirma, nível de voo 050, o ajuste no 020. Nível 050, na proa de túnel, 1020, gol 1090. CNM-3M3, Centro Recife, 128, decimal 35, Alterne 123, decimal 8. Centro Decimal Centro Recife, 128, decimal 35, Alterne 1238. Obrigado, boa noite. Boa noite. Voo no 354, no solo 54, livre pista direita. Táxi Eco Alfa Juliette, posição 01, Tatiana. Alfa no Torre, 118, decimal 95. 95. No 134, autorizado a decolar, pista 10, 960 graus, 049. Livre decolar, está pista 10, voo no 134. TAN 3600, final baixado checado. TAN 3600, vento 170 graus, 049, autorizado pouso, pistão 10. Pistão 10, TAN 3600. Uno 134, decolou 56, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, boa. Salvador, boa noite, gol 1134. Boa 34, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 350, saída PUCA. PUCA 350. Azul 4959, serviço radar encerrado, 57 milhas sobre oeste de Salvador. Chame controle e leste, frequência 120 do sinal 1. Contato radar encerrado, chamar Miguel, 101201, obrigado, boa noite, contato final. Boa noite. Uma 098, desça para 2000 pés, autorizado final ILS-XC, reporte estabilizado. 2000-1020, autorizado X-Ray, reportar estabilizado com 1098. Bruno 354, no solo 58, liberou a direita, livre táxi via alfa, corrijo, TAM 3600, no solo 58, liberou a direita, táxi via alfa, prossiga o táxi até a posição 05. Prossegue para a posição 05, TAM 3600. Azul 2774, serviço radar encerrado, 5.000 sobre o oeste do Salvador, chame controle e leste, frequência 120 decimal 1. 120 decimal 1, azul 2774, boa noite. Boa noite. Bruno, 134, estamos no centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 125, 126, 85, boa noite. Boa noite. Possibilidade do gol 1098, voa na proa do Índia Serra, direto? Somente mantenha Duna, o gol 1098. Ok, 1098 na proa de Duna. Gol no 098, uma pequena formação na vertical de Duna. Está arrasando a solicitação de voar direto ao Índia Serra, é possível? Sim, chegou no 098, autorizado de desvio e possibilidade. No 098 na proa de Simbra. Salvador, boa noite, Azul 2703, transfere na sua escuta. Azul 2703, boa noite, contato radar a 69 milhas nordeste de Salvador. Autorizado direto BF para chegada BF e reporte para descida. Autorizado direto BF para chegada BF, chamará ideal de descida o 2713 da Azul. Salvador, boa noite, Xené 62, informação alfa. Xené 62, boa noite, eu sou identificação, autorizado direto TAP, deixa para o nível 050, aí chama 020. Direto TAP, descendo 050, possibilidade 212. Goma 098, complete final de time Torre, 118, decimal 95. Torre 118, confirme? 118, decimal 95. 1895, gol 1098. Salvador, boa noite, gol 1098. 1098, boa noite, foi autorizado pista no zero. Consumo 90 graus, 0629. Ciente, é livre o pouso, pista 10, gol 1098. Confirme o vento para o Gol 9098. Gol 90 graus, 0 minuto de noite. Ciente, Gol 9098, pista seca. Possivelmente úmida. Sabe. Salvador, Oxenemia 224, autorização Aracaju 230, nível. Oxenemia 224, autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10, curva à esquerda, pista da subida Conde, subida 0223, controle Salvador 120, decima 8. Tá confirmando, vocês podem ser aqui, vai cortar? 0223. Então, Xenem 6224 autorizado, Aracaju, nível 190, decolagem da 10, curva esquerda no perfil da Conte, 1208 controle, 0223 ao transponder, o portal 08, 6224 do Xenem. 6224 correto, sentando para puxar o acionamento. Samara Nesta, pronto, puxa o acionamento, 6224. 1098, solo 09, libera direita. Táxi via Alfa Juliette, portão 02, mantendo a sua frequência. Alfa Juliette 02, mantendo a escuta, vamos... 02. Xené 6212, autorizado Doma, desça para 2 de meu país. Caju chama 020, autorizado com a ilha, sei que seja, passo estabilizado. Autorizado direto Doma 2000, reporte estabilizado, ilha 6020. Céu de descida, o 2713. Azul 2713, desça para 4000 pés, azul chama 020, mantenha a escada de 210 mais na descida. Paciente, 210 vai manter para o 04010, confirme 20 o ajuste. Afirmo, azul chama 020. Muito obrigado, senhorita. Na 3152, cancelada as restrições de altitude, desça para 3000 pés, aí chama 020. 3000, 3152. Centro 152, completo de redução de velocidade, 220 mais. 220 mais, 3152. 3152, você para 2000, tá autorizado, sinal, ele é o seu reporte estabilizado. 2000, pés, reporte estabilizado. 3152. 60. E a parte, o reporte da atmosfera, o 4732. Localizando a Sena 2, complexo final Chino Torre, 18 decimal 95. 10295, 6292. Salvador, Sena 2192, transfere estabilizado, localiza a pistola 0. Sena 2192, motorizado, pistola 0, avançando 60 graus, 07 nós. Autorizado, pouso, pistola 0, Sena 2192. Limite radial 290 de Salvador. Operação, Mateia presente, proa, limite radial 290 de Salvador, confirma. Afirma. A radial, senhorita, 110? Radial 290 de Salvador. 290, muito obrigado. Sena 3152, completo sinal Chino Torre, 18 decimal 95. 395, uma boa noite. AG273 para o localizador esquerda 150, deixa para 2000 pés autorizado, sinal LSXI, reporte estabilizado. Esquerda 150 para 2000, chamará estabilizado, autorizado 27 no 321. Linha 212, sala 23, libera direito, chama táxi via Alfa Kilo, pois não, Alfa Juliette, posição 07, nessa escuta. Alfa Juliette, posição 7, chama 6202. Linha 212, Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, posição 07, 6202. Alô, boa noite, hotel 3152, Costa Simba, baixar travado visual. 3152, continue aproximação, agora no pista livre. Autorizado, pista 0, vento 160 graus, 0 meia dúzia nós. Autorizado, pouso, até 3152. Lock 27 no 3, Azul. Azul 27 no 3, completo sinal, chamo Torre, 118 decimal 95. 95, muito obrigado, tenha boa noite, Samir. Boa noite. Boa noite, Azul 27 no 3, transfere sua escuta. Azul 27 no 3, boa noite, continua a aproximação, levando pista livre. Gente.